mais um dia que acaba numa noite antes de ir dormir. Que tal espreitar a lua, brilhante como sempre, bem num canto junto às estrelas? Nós estamos lá. Todas as semanas na sua rádio, ao canto da lua. Sinta-se bem. João Ferreira. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo, ainda bem que está desse lado. Está a começar a edição número 121 do Ao Canto da Lua. Muito obrigado por estar ligado à sua rádio, pois o que o espera é uma hora cheia de música que fala de amor, que certamente vai tocar o seu coração. Hoje a abrir com os sons de Axel, o tema Como é que eu sei? Boa noite, venha daí. Ao Canto da Lua, Programa Nacional de Rádio. Como é que eu sei que por trás dessa

as melhores baladas. I never guessed it would walk up my front end. Oh, oh, oh, oh. Someone's built a candy castle for my sweet 16. Someone's built a candy brain to fill it in. Would I do anything for my sweet 16? Oh, I'd do anything. It's clear, baby, that you are all through. Oh, oh, oh, oh. Someone's been a candy castle for my sweet 16. Someone's built a candy house to house. Sempre a melhor música a passar no Ao Canto da Lua. Algumas são novas, outras para recordar, como é o caso desta que acabámos de ouvir. Billy Idol com Sweet 16. Atrás ouvimos Luan Santana, Tudo o que Você Quiser, música que veio do outro lado do Atlântico também, aqui no seu programa habitual e semanal na sua rádio. Altura agora para trazermos a nossa habitual efeméride. Hoje falamos-lhe do cantor lírico Armando Guerreiro. We have before us the opportunity to forge. Efeméride semanal. E tal como lhe disse, hoje recordamos o cantor lírico Armando Guerreiro, ele que falecia 13 de maio de 1990. Vamos recordar um dos sons que ficaram, de facto, marcados com este tema, La Traviata, interpretado por Armando Guerreiro, hoje recordado no Ao Canto da Lua. Thank you. Traviata, pela voz de Armando Guerreiro, cantor lírico, falecido a 13 de maio de 1990 e que hoje recordamos. Ao canto da lua. Quero te dizer, quero te abraçar, quero te levar para um lugar onde este momento nunca tenha fim. Ao canto da lua. Não queiras voltar para mim. Já não tenho. Melhores baladas. De manhã você acorda feliz, num sorriso que diz: esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Ao canto da lua, Programa Nacional de Rádio. Para si que habitualmente nos escuta no Ao Canto da Lua, de norte a sul do país, nas ilhas também e também nas comunidades portuguesas, uma boa noite muito especial. Obrigado por esta audiência fantástica que tem dado ao Canto da Lua todas as semanas de forma muito fiel. Vai nos chegando também o feedback dos quatro cantos do mundo, onde o Ao Canto da Lua é também ouvido. De norte a sul de Portugal, não esquecendo, todas as estações de rádio por onde estamos a passar semanalmente. Bem, altura agora para nos deixarmos de palavras e escutarmos mais algumas canções que trouxemos especialmente para si nesta noite, como é o caso de Beto. O tema Mil Palavras. Logo depois, Luís Represas e Mafalda Veiga com Fragilidade. Boa noite. A chorar.

Ora, aqui está mais uma grande recordação com Demis Roussos, o tema Loving You. Agenda semanal. Altura então agora para trazermos à antena a nossa habitual agenda semanal com sugestões que habitualmente trazemos. Começamos então hoje por Braga, onde vai atuar no próximo dia 22 de maio às 21h30 Sérgio Godinho. É no Teatro Circo de Braga. As entradas quanto aos valores variam entre os 15 e os 17,5€. Em Chaves atua Liliane Raquel e Cláudio César Ribeiro no dia 24 de maio. É no Hotel Casino de Chaves. A entrada é livre. Já no Porto, Helena Caspurro, no dia 24 de maio, atua na Casa da Música. A entrada custa 12€. Já em Aveiro, pode ver os Clã a 31 de maio, às 22 horas, no Teatro Aveirense. O preço dos bilhetes varia entre os 12 e os 18€. Em Viseu, veja o projeto O Bisonte, no dia 30 de maio, no Estudantino. É uma sexta-feira, em Viseu. Em Castelo Branco, pode ver Pedro Abrunhosa, no dia 31 de maio, no Cineteatro Avenida de Castelo Branco. Já em Coimbra, Pedro Joia atua a 22 de maio no Conservatório de Música de Coimbra. Também Pedro Abrunhosa vai estar em Torres Vedras no dia 23 de maio no Teatro Cine de Torres Vedras. Já em Lisboa, marcado está esse grande evento, Festival Rock in Rio, para o dia 25 de maio. Estão marcados os concertos de Ivete Sangalo, Robbie Williams, Bossa e Si, Áurea, entre outros. No Alentejo, em Fronteira, para ver então António Zambujo, a 24 de maio, no Centro Cultural de Fronteira. Já em Grândola, pode ver Daniela Mendes, a 24 de maio, no Casino de Troia. A entrada é livre. Diga-lhe que em Aljustrel vão estar os da Gift, no dia 14 de junho. Já em Faro, Dead Combo, a 23 de maio, no Teatro das Figuras de Faro. E agora nas Ilhas, diga-lhe que Caetano Veloso atua em Ponta Delgada, no Teatro Miquelense, no dia 2 de junho, às 21h30. Os preços dos bilhetes variam entre os 30 e os 35€. Na Madeira, digo-lhe que de 27 a 31 de maio pode ver o Festival da Truta e Rota de Sidra, Ribeiro Frio e Sítio dos Terrenos em São Roque do Faial, uma organização da Casa do Povo de São Roque do Faial. São estas então as sugestões que lhe trazemos nesta semana. Aproveite-as da melhor maneira possível, guarde-as na sua agenda. Agenda semanal. E digo-lhe desde já que as últimas duas da edição de hoje do Ao Canto da Lua são em português, de Portugal. Mas antes vamos um pulinho até ao Brasil para ouvirmos Bruno e Marrone, esta dupla romântica brasileira que nos traz o tema Choram as Rosas. Seu perfume agora se transforma em lágrimas. Eu me sinto tão perdido. Choram as rosas. Chora minha alma como um pássaro de asas machucadas. Nos meus sonhos te procuro. Chora minha alma. Lágrimas que invadem meu coração. Lágrimas, palavras da alma. Lágrimas, a pura linguagem do amor. Choram as rosas. Seu cheiro que eu sentia quando você me abraçava. Sem teu corpo, sem teu beijo, tu